Flores, Salvador, bom dia, Gol 642, cruzando 1600, perfil Cuca. Gol 642, contato radar, sobe sensível de voo 390, saída Cuca. Fabião, 390 na Cuca, Gol 1642. Autorizado, alinhar, decolar, cabeceira, 190, vento calmo. Direto Luz, tu apoio direto Bagaceiro. Ah, ok, então. Muito obrigado. Uno 897, pushback acionamento 25. Portal 05 autorizado, chama táxi, Gol 1897. Batalha mostrada. Bom dia. 355-4, bom dia, Salvador para Aracaju. O nível é o 190, aguardando o copo. Prossiga, trip 5514. E poderia, por gentileza, coordenar nível 170 para Aracaju? O trip 5514 chama o solo 121-9. Gol no 607, decolado 43, controle 120, decimal 8. 108, bom dia. Controle, bom dia, 607, airborne. Gol no 607, contato radar, sobe pro nível de voo 360, saída árvore elétrica. 360, ou 607. Direita, Índia, ponto de espera, torre 186, o ajuste no 014, bom voo. Direita, Índia, espera, torre 186, ajuste no 014, bom voo. 5-1, alterna 1-3-3-2-5. Ok, 3-3-2-5, tudo negativo, 3-3-2-5, azul, fazendo a Aguarde. Oi, Salvador, muito boa tarde, bom dia, boa noite, 7.0 da 1.0. 715, bom dia, autorizado, alinhar, decolar, pista no zero, vento calmo. Além decola, Gol 715. Além Veja o perfil da subida Puca, transição Aracaju. O controle 120.8, aciona 5051, trip 5514. Autorizado 170, subida Puca, transição Aracaju, 5051 no transponder, 198 o controle, 2714. Confirmando o controle 1208 e a torre 1186. Afirmativo, 308-18.6. Chama pronto para o Chivex no momento no PAT 3, 5514. Solo, gol no 897 para o táxi, 1164 agora, 3 horas de autonomia, até na casa. Autorizado pro lado Romeu Fox, 018, chama a Recife agora, 1125, decimal 45, gol no 642, bom dia. Papa Romeu Kilo, Serra Lima, Salvador para Ituberal, uma centena com o pátio e a pista que decola. Gente, aguardo no cópio, Kilo, Serra Lima. Salvador, bom dia, para cargo 9832. Torre Salvador, bom dia, 1897, quanto espera? 10 pronto. 1897, 3 ali, manter a pista no zero. E mantendo zero, vou continuar. Tá um pouquinho cedo, senhor, para 1100. Autorização para Recife, nível de voo 390. 1100, o plano só chega aqui no sistema com meia hora de antecedência. No caso seria as 10h30 Zulu. Quando aparecer aqui eu chamo pra cópia o áudio. Positivo, é que hoje vai ser rapidinho aqui, só pra adiantar. A saída perícia é onde? É a Puca. Puca, positivo, obrigado. Gol 1715, decola 248, controle 120, decimal 8. Demora o controle 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1715, decolado no perfil da Arbo. O gol 1715, contato radar, sobe para o nível de voo 360, saída Arbo. Acendendo 360 no perfil da saída, gol 1715. Gol no 607, chama Recife, 1260, terno 1228. 1260, confirmando a outra? 1268, gol no 607. Autorizado Ituberá, uma centena, plano Yankee. Decolagem da pista 17, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Ardor, após direto. O controle opera em 120, decimal 8, aciona 0277, quilo Serra Lima. Confirmando 0277 no transponder e o controle 120, decimal 8. Chama agora a torre 186 para acionamento e táxi, confirme o POB do que o Serra Lima. Serra Lima na escuta. Serra Lima, possível? No 897, fez a decolar, cabeceira no zero, vento calmo. Cabeceira decolagem, né? Quilo Serra Lima, prossiga. O 897, decolada aos 5-2, controle 120, decimal 8, meu voo. 208, bom dia. Azul 4208, acionando a identificação, 10 minutos de voo 050, voa Mari para chegar da Mari. Tori, bom dia, Gol 1897, cruzador Azul Pés na Adael. Gol 1897, contato radar na decolagem, sobe para o nível de voo 360, saída Adael, Leda Brito. Daniel Leda Bridge para o 360, Gol 1897. Pronto, cópia. Autorizado Brasília, nível 360, via UPS 17. Decolagem da pista 10, após decolagem de primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Elefo, vai interceptar UPS 17. O controle 120.8, aciona 5061, para 3597. Serra Lima, confirma o PAB? PAB 04. Serra Lima, autorizado acionamento, chame para o táxi. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. E após, Elefa, Eco, Lima, Eco, Fox, Alfa. 3597 está ciente, está autorizado Brasília, nível 360, aerovia Upper Zulu 17. Após a decolagem curva à direita, saída Arbor. Controle 120, decimal 8, transponder 5661. Passiga aqui, o Luciário. Consolidado. Confie. Consolidado a saída. Bloque ou coral, eu pago Arbor. Após decolagem curva à direita, saída Arbor, interceptando Elefa para aerovia Upper Zulu 17. Afirmo, após Arbor, voa direto Elefa para interceptar a Upper Zulu 17 em Elefa. Após Arbor, aerovia Upper Zulu 17 para interceptar Elefa. Precisa no 7, chama pronto, Papo 07. Então, dispõe da carta Arbor, da saída Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar. Romeo? Eu tenho, só que eu não vou ter oficial nessa. A aeronave turbo hélice, mas eu creio um pouquinho de 15 mil. Então seria a saída então ideal, pessoal, a saída coral? Pode ser. Ok, só um instantinho que eu coordeno o controle. Alemão autorizado então a saída coral e após estabelecer com controle, estabelecerá o limite o que do Serra Alemã. Salvador, muito bom dia, total 9899. Total 9899, acionei identificação, desce nível de voo 060, reduz velocidade para 250 nós, chegada mais autorizada. Positivo, então autorizando 060, iniciando a redução 250 nós, na área total 9899. Dono 897, chama-se a 3351, alterno número 3325. 3514, para acionar e pushback, parte 3. 3514, autorizado, pushback, acionamento, chama pronto para táxi. November Alpha, bom dia, confirmando o voo local com o do Forte até 20 milhas. Gente, autorizado o voo local, Salvador, 1.010, decolagem da 1.07, após decolagem, primeira curva à esquerda, ingressa corredor forte até 2.0 milhas, o controle opera em 1.20.8, a torre 1.18.6, aciona 0.171, Índio November Alpha. Controle, bom dia, o Papa Romeo Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil da subida coral. Papa Romeo Kilo Serra Lima, contato radar, sobe para o nível de voo 100, saída coral. Lima. Retacionamento, táxi, decolagem agora com a torre em 1.18.6, o ajuste no 0.4, tem um bom voo, Índia November Alpha. 3517. Está no box 7, pronto para pushback acionamento. O Índio November Alpha copiou o solo. Solo 3517, está na posição 7, solicita pushback acionamento. Tá 3517 autorizado, o 7 chama pronto para o táxi. na menção para ataque 3547. Solo 35, chegou no 4, solo táxi, POB 50, 3 horas de autonomia, Alterna Recife. 355 no 4, autorizado táxi, em frente, última direita, via Índia, no ponto de espera da 110, torre 118 decimal 6, o ajuste 10 no 4, bom voo. 355 no 4, obrigado, bom dia, volta lá. Obrigado, 4-2-0-2-0-2-0. Total 9899, desce para 3000 pés, ajuste no 04. Para 3000 pés, 0094, total 9899. Da 3153 Galeão 380 já aprovado, copia? Demativo. Autorizado Galeão nível 380 via UP Zulu 10 SMAP após direto Lúvito, direto Barbacena, decolagem da pista 10 após decolagem primeira curva à direita, realiza a terceira subida da El Leda, após Leda direto Bridge, frequência do controle 120 decimal 8, aciona 5071, tá 3153. Conforme 380, Rapazulu 10, Smart, Lume, Barbacena. Decola na 10, primeira direita, da El, Leda, Bridge 208, 5071, transponder, está no 04. Cotejamento correto, portão 04, chama pronto, pushback, acionamento da 3153. Tomara, 3153. De novembro, ao autorizar táxi até o ponto de espera, da 7, aporte para o ingresso. Autorizado táxi via Pátio, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste no 014. 4208, estabilizado, minha Zero. Vazou 4208, completa com a LS, chama Torre 1986. Completa, chama 26, completa 4208. Controle, o Kilo Serra Lima poderia pro áudio Sino liberar a sua 255, atingiu a sistema. Última aproximação, reporte marcador externo baixado e travado, ajuste no 0 no 4. Aí na aproximação, reporte alarme externo baixado e travado no 0 no 4, 4208. Papai Romeu Kilo, Sierra Lima, por quantas milhas vai manter a Pro 255? A nossa piscina é Pro 255. Tem, por mais quantas milhas até o destino? O destino é o mesmo, 38 milhas. Desculpa. 30 milhas. O Papa Romeu Kilo Sierra Lima está autorizado a proa 255. Reporte pronto para descida. Azul 4208 baixado travado? Nossa, está baixado travado, 4208. 4208, utilizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 05 nós. Pouso azul 4208. Vai ser 45 milhas do destino. Gente, o Papai Romeu Kilo Sierra Lima informa a chamada de pouso. Pouso manda os dois. Papel 9899 estabilizou. Total 9899, desce para 2007, autorizado ILS. Reduz para velocidade de aproximação, chama torre 1186. Iniciando redução para 2110, contato 28 nesse momento, total 9899. Muito próximo aqui, com pouco de antecedência. Muito bom dia, total 9899. Total 9899, continua a aproximação, ajuste no 0 no 4, número 2 para pouso, aguardando pista livre. Positivo, na sua escuta para pouso, total 9899. Após o LF, 47, tá, eu tenho Zulu 21. Após o LF, confirma. Afirma. Assim que detectar, eu tenho 12, confirma. Upzulu 2-1. Upzulu 2-1, positivo. Arbo Elefa, a fim de testar Upzulu 2-1. Correto. Quer ligar? Não? Abraço. Engenho número alfa autorizado, alinhar a cabeceira no 7, chame pronto. Escuta. Prossiga. Ok, desconsidera a última informação, o destino é Recife, a subida vai ser a Puca, transição Aracaju. Puca, transição Aracaju, 9838. Tá pronto, cobre. Prossiga. Autorizado Recife, nível 390, via rota hétero isco 58, decolagem da 10, após a primeira curva à esquerda. Realiza a descida subida Puca, transição Aracaju, controle 120.8 e aciona 5104, ADSA 9832. Autorizado Recife, nível 390, Puca, Aracaju, hétero isco 58, decola da 10, com curva esquerda, controle 1208, transponder 5104, ADSA cargo 9832. Chama pronto, portão, correção do PAT 3, o ADSA 9832. Vem, chama nada. Salvador, bom dia, Azul 4208, Azul 4208, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingressar, táxi Sui Juliette. Alfa, chama lá para ingressar, táxi Juliette, 4208. Papai Romeu Kilo, Serra Lima, contra.